235 para sequenciamento, vai na proa de dona. Quatro, vai na proa de dona para sequenciamento. Proa de dona, 4235. Salvador, muito boa noite, é o Gol 1246, quem te dá a informação, tá? 246, boa noite, identifique, chegada bom, ofereça para 4.016. 4.016. Estabilizado, Santos 3305. 305, chame torre em 1.1895. 95, boa noite, Santos 5. 4.235, deixa para 2.000 pés, 1.016. 2.016, 4.365. Geral 9973, desça para 3.000 pés e reduz para 209. 3.000 reduzindo para 209, 9973. Jolie, boa noite, bom 970, informação tal. 970, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Deixa igual Mari, 050. Fusão 1005. Hotel Salvador, Bocha, 963-93, para autorização Guarulhos, informação Tango. Bocha, 963-93, para Guarulhos, está autorizado nível 360. Decola da 1-0, cumpre o terceiro da saída da El, Leda Mótiva, intercepta tudo, Leda 0, Tabaté. Após decolagem, curva direita. 5565, controle 1208. Guarulhos aprovado, 360, decola na 0, da El Leda Mótiva, curva direita, após o uniforme do 1-0, até Taubaté. 5565, contra a Fonda, 1208. Da Sierra B Dourado, para interceptar o lock com um ângulo mais favorável. É, se o senhor autorizar, nós temos condições de interceptar o lock. Vai de último vetor. Sim, a gente vai aguardar. O 235 para o lock, esquerda 165, informe estabilizado, livre ele. Esquerda 165, reportaria estabilizado. 4235. Destino, por gentileza? Luca, transição Aracaju. Luca. Delivery, good evening, this is your room, Delivery 4. Hello, Paz, Delivery 4, good evening. We are requesting clearance to Madrid, please. Far, it's clear to Madrid, flight level 370, runway 10. Your departure with Puka and Zita transition. After departure, turn left via Upper Zulu 10, Natal, Upper number 873, confirm your route. Stroke 5567 and frequency approach 120.8. Geral 9973, desça para 2000, livre LS X-ray, informe estabilizado. 2000, livre X-ray, portará estabilizado, 9973, confirmando o ajuste. 0016. Obrigado. Station after departure, left turn. And intercept upper Zulu 10 Natal and then upper November 873, squawking 5567, Europa 084. It's correct, sir. Come to push back and start up when you are ready. I will do, thank you very much. 3305, prossegue via Alfa, Juliette, 0305, no plano de pressão. Alfa, Juliette, 0305, 1246, para sequenciamento, Vânia Bruz de Duna. Gol 1246, Duna. Obrigado. Gol 1970, velocidade de cada. 280. Tudo para 2409, é o número 3. 1970. 240, repetindo. Confirmar o vento para o 4235? 180 graus, meia dúzia mais. Muito grave, ele pôs um vento baseado no 4235. Pois não, já está na para o perdão, base 2 forte. Quando 888, identifique chegada Bonf, desça para o 060. Bonf 060, bom 888. Salvador, boa noite. Oxa, né, 6224, na Maré, se escuta. 4, identifique, chegada Mari, desça ao 050, Juana Proide, Itap. 050, Itap, ou 6224. MLS 9973. 973, chame Torre Salvador em 11895. 1895, obrigado, um abonente. Salvador Federal 9973, boa noite. No ILS, na sua escuta. Ciência, aguarde a transição de pouso, Federal 9973. Guardando. Azul 4235, Solas 42. Deve direita, chame 219 Solas. 219 Solas, 4235, boa noite. Alô Salvador, Azul 4235, pista livre, boa noite. 4235, boa noite, prossegue via Alfa, me chamando de Juliette. Alfa, chamando de Juliette. Salvador. Muito boa noite, é o gol 1970. 1970, identifique, chegada Mari, desça ao 070. 070, gol 1170 na Mari. É 224, desça para 4.000 pés, 1.016. 4.000, 1.016, 24. Considera a restrição em TAP, 6224? Restrição de altitude em TAP. Ok, restrição de altitude considerando em TAP. Controle, sobre 5, passando 250 para 180. Estação 9975, identifique chegada Bonf. Estação 080, reduz para 259. 7080 na Bonf, reduz Taxi Europa Delta Info. Taxi taxi via Manager Indian Alpha, hold point, call tower 1 minute decimal 95. Can 8016. So I understand inner until Alpha, hold short 10 and contact tower 118 decimal 95. India, host point call tower, 1-9-6-9-9-5, Europa. Perfect. O azul 4235 está condicionado. Após a passagem do Airbus 330 da Europa, ingressa via Juliette para o 09. Juliette 09, após a passagem do Airbus da Europa, o azul 4235, obrigado. I'm very sorry, madam. We don't understand you. Can you explain slowly, please, clearance? Okay, sir. Approved the taxi via Manapro, taxiway India, and hold point checkway Alpha, call Tower 118, decimal 95. Well, I understand we are greeted by airport, Enon, hold short Alpha, call Tower 118-95. It's correct, sir. Goodbye. Thank you very much. Have a good day. Afirma, autorizado Recife, o nível é o 350, da cola da 10, cumpre o perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda, aciona 5572 e o controle 120, decimal 8. Autorizou 350 Recife, PUCA, Aracaju, com curva à esquerda. 72 transponder, 208, controle azul, 4980. Gente, aguarda para início do push. Tiberão 9973, Alfa Kilo Pátio 3, atenta ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, Tiberão 9973. 3009. Reduz para 240 nós, 1888, é o número 4 na aproximação. 240, como o número 4, vou 1888. Salvador, boa noite, acionar 63, 13 para o pushback, estou na mesma posição 4. Geral número 2 nesse setor, mantendo escuta aguarda para ele. Na sua escuta aguardando, acionar 63, 13. Geral 9973, vai para o meia dúzia do pátio 3. Geral 9973, meia dúzia. 246, chame Torre Salvador em 1, no 1895, boa noite. 1895, obrigado, boa noite. 970, desça para 2000, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 2000, vai informar estabilizado no X-Ray. 224, para sequenciamento, vou entrar de Duna, e desça para 3000 pés, 1016. Duna, 3000, 1016, 6224. Salvador Tower, very good evening. Europa 084, routine in India. Europa 084, taxi and fuel holding point, runway 10, and maintain position on holding point. Taxi holding point 10, maintain holding point, Europa 084. Boa noite, Salvador. Gol 1246, estabilizando. 1246, autorizado pouso, pista 10, ventura 60 graus, 59. Viente, livre pouso. 1016. 8 com 4.016. 70, desça ao 050. Posou 970, 050, gol. Federal 9975, desça ao 060. 060, 9975, da Federal. Mantém a posição. Mantém a posição, Federal. O azul 4980 tem livre push, chama o táxi. Livre push, chama na táxi 4980. Puxa na 6303, estimada de 3 minutos para início do push, ok? Aeronave da azul no 01 vai iniciar após o senhor. Teste, estará na 6303. Agora sim, autorizado 2000, livre LS X-Ray 6224. 2000, ciente, tem livre X-Ray 24. 970 estabilizou, usou a pista. 970 já estabilizado, usou a pista. Afirmo, estabilizou, 970. Eu tenho agora com a torre em 1-1-1-8-9-5. Obrigado. Mandou 1970. 1970, continua a aproximação, vai autorização em pouso. Vai, tá. Do 229, só confirma o nosso número. Número 4. Obrigado. Geral 9975, reduza para 2209, número 5. Reduzimos 220, geral 9975. 246, solo 52, ele vem direita, chama 219, solo. 219, plano 246. Europa 08, follow, we are fully ready. Ok, Roger, I maintain position. Maintain position, thank you. Alfa, me chamando de Juliette, 888, reduzo para 189, direita para 2000, livre LS. 180, 2000, livre LS. 1-8-8-8. 9-7-0. Afirmo, 9-7-0, autorizado pouso, vento 1-8-0 graus, 6-2-0. Telefone. ILS 6224. 224, seguinte, passei agora com a torre em 11895. 11895, obrigado. Zero, deixa para 3000 pés, 1016. Gol 1170, deixa para 3000 pés, 1016. 3000 pés, 1016, gol no 1170. Ok? Sim, ela mais para manter em level 10, ela vai virar o espaço. 1016. 4000, 1016, geral 997. 5016, 4980, bom trabalho. Pelo 246, prossegue via Juliette para o 08, na parte principal. Gente, Juliette para o 08, na parte principal. 6303, escondendo que a equipe de sol, assim que o tráfego do azul inicial táxi tem livre puxa. Assim que iniciar o táxi do azul na retaguarda, autorizado para o pushback treinamento. Chené 63 ou 03? 219 à direita, 197. I'll be ready to go in 5 to 10 minutes, and we're at gate 10. Like to put our clearance to Miami, Maryland, request. Ready to copy, sir? Ready to copy. Here to Miami, flight level 340, runway 10. Your departure will be Momo, meaning transition. Momo, Mike, Oscar, Mike, Oscar, Nini, November, Echo, November, India, Mike. After takeoff, upper Zulu 20. After takeoff, turn it left, Skog 5574, and frequency code 220.8. 0084, airborne at 56, call out 120.8. 108, have a good day, Europa 084, bye bye. Departure 120.8. It's correct to come and push back and set up. Okay, so departure frequency 120.8 and we'll call you when we're ready, American 230. Athena, 1500. Good evening, Europa 084, climb dimension level 370, book a departure. Book a departure, 370, Europa 084, thank you. Sangresta via Juliette 02 no rádio principal. Após Pochoné, Juliette para 02. Boa na nossa, tá? Brisando em Juliette, textura igual no 170, pistão 0. 70, prossiga com a torre, 11895, boa noite. 1895, boa noite, 1170. Será 9975 para o localizador, esquerda 140, desça para 2000, livre LS. Esquerda 140 para o LS, descendo 2000, será 9975. É 313, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1016. Ok, direita 11895, ajuste no 0 no meio, chiné 6313. Obrigado, pouso 1-0-1-8-2, obrigado. Boa noite, Xené 6224, pela Alfa. Boa noite, 6224, prossegue minha Alfa, me chama antes da Juliette. Antes da Juliette. Minha 313 mantém a posição, Manchão. Torre Salvador, muito boa noite, eu vou no 170. O 170 mantém a aproximação, a autorização de pouso. Aguardando a autorização. Solo 59, livre direito, chamou 219 o solo. Salvador, boa noite, voo 1888. O meu 888 prossegue via Alfa Kilo, a posição é Uno Lima no pátio 3. Alfa Kilo, Lima, pátio 3. Estabilizado, desviou com a pista, Sideral? Positivo, está estabilizado em LS. Estou agora com a torre 1, 1895, boa noite. 1895, boa noite. Aproximando da Juliette, o 6224. Ingresso Juliette para o 03, ou chame a 6224. Juliette para o 03, positivo. Está próximo àquilo ou a Juliette? Fica próximo àquilo, logo em frente aí o senhor. Obrigado. É. Paulo, Salvador, muito boa noite, o gol no 170. Livrou se você não se escuta. Consegue ver a Alfa me chamando para Juliette? Passa para Juliette, o 170, boa noite. Para o gol 1-8-8-8 da Copa do Macho. Gente, a infraero monitora a nossa frequência, a logística está providenciando aí para o senhor, ok? Obrigado. Lima tendo 04980. Rapaz, tá chamando em outra posição, pode prosseguir ou aguarde? Segue o mesmo. Ok, no macho. Direita, chama um 2-1 no nosso shopping. 2-1 na direita, obrigado, 9-9-9-9. 3305 para Recife, está autorizado nível 330. Decola da 1-0 com professor da saída PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5001 no controle 1208. 3305-330, autorizado. PUC Aracaju, 5001 no 208. Protegimento correto, sendo pronto para o próximo. Chamarei pronto. O gol no 170 está no próximo ar, Juliette. Ingresso Juliette para o 04. Juliette para o 04, no 170. Solo Salvador. Boa noite, geral 9975, livrando Alfa. Caso 975, boa noite, prossegue Alfa, Kilo, pátio 3, atenta a sinalizadora, pátio 3. Kilo, pátio 3, 9975. Europa 084, call Recife Center, frequency 12685, enable 12545. 12685, keep enable 12545, have a good day, bye bye. Patrão 980, suba ao 350, saída PUCA. 350 PUCA, 4980. Charlie 3, autorizado a decolar, vento 1, 8, 0, 0, 5, 9. Livre decolagem, 0, Charlie 63, 0, 3. M3, 13, decolou 08, chamo o controle 120, decimal 8. Controle 208, boa noite, M3, 03. Controle Salvador, boa noite, M3, 03. 313, boa noite, contato radar, subo 360, saída da EL. 360 da EL, senhor, seria uma possibilidade uma ótima para minimizar nosso atraso, por gentileza, M3, 03? Pode que eu não posso autorizar, pois fica na área do centro. Pode voar Leda. Então manda Leda, Xanay 63, 03, graças a senhor. Salvador, San 3, 178, boa noite. Feito, boa noite. Identifique, chegada Mari, desceu 050, vou na proa de TAP. Chico, 050, na proa de TAP, San 3, 178. Após decolagem curva direita, prossegue a Pêndulo 1-0, Taubaté. Aciona 5005 e o controle 120, decimal 8. 001, azul 320, autorizado Guarulhos. Decola 1-0, Délio da Morte, curva direita, Pêndulo 1-0, Taubaté. Fica suposto aí, 5005, controle Taubaté na frequência 120, decimal 8, azul 5001. Planejamento correto, fechando o contrato para o posto 09. Vamos lá, Alameda 230, we're ready to take off. American Airlines 230 cleared to land at and take off runway 10, wind 180 degrees 6 knots. To land, take off runway 10, American 78, desça para 2.000 pés, 1.016, livre LSX. 2.000 pés, estão 3.178. Salvador, boa noite, azul 4959, 453, para a situação do céu, o céu 40, centro alto. Gente, nível solicitado no 40, mantemos toda a vaga da coordenação, por gentileza. Zero Web 1216, call 1208. 2048, American 230. Departure American 230 out of 1.5 for 340. Receiving America 230. Climbing into level 340, moment departure. 340, American 230. Climbing 313, chame centro Recife 1251, alterna 3395. 1251, alterna 3395, Xané 6313, boa. Polo 3305, pushback acionamento 5. Liverpool, chama táxi 3305. Chamarei, 3305. 959, pronto, copia. Autorizado Ilhéus, nível 140, da cola da 10, supervisor da saída Coral, antes do 977, após decolagem curva direita. Aciona 0275, controle 120, décimo 8. Autorizado para Ilhéus, nível 140, pista 10, saída Coral, pista direita, para 677. Transponda 4275-1208, controle. Chama quando pronto para o puxo no TAT-3. Estamos confirme o transponda 4275. 0275. 0275, obrigado. Oi. Alô, Salvador, boa noite. 06224, informação alfa, autorização para Aracaju. 6224 para Aracaju, está autorizado nível 190. Da cola da 10, contra o perfil da saída Conde, Golf 677. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5011 e o controle 120, decimal 8. Contagiamento correto, chama-se próximo 03. Salvador, Sideral 9973, autorização confirmada. Geral 9973, para confins, autorizado nível 360. Decola da 10, contra o perfil da saída Árvore Elétrica, receptor pêndulo 21, após decolagem curva direita. 5014, transponder o controle no 208. 360, autorizado, decola da 10, curva direita após Árvore Elétrica, pêndulo 21, 5014, transponder 208, controle, geral 9973. 78, boa. 4178, o relato 180 da 5 lá, ele pôs pista 10. Ele pôs pista 10, tá 3178. Suceda Conde. Conde. Nada. Posicionamento azul 5001, posição 9. Livre, chame táxi. Livre, chama. Volta 2305 para o táxi com 102 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Fortaleza. Índia Alfa, ponto de espera 102.95, ponto de espera 3.3, ponto de espera 2.95, ponto de espera 3.305. Tarika 230, call his extension, frequency 12685. 12685, American 230, good night. Solo azul do 4959 está no 43 pontos para o curso de acionamento. Livre, chame táxi. Vale, para o táxi. Chá 3305. Autorizado alinhar e decolar. Pista 1 0, vento 180 graus 59. Alinha e decola 10, Chá 3305. Alfa 4 Índia, Alfa, posto de espera 7295, altímetro 1016. 1016, 295, pronto, 251, destaque, obrigado, boa noite. Solo Salvador, 3178, vibrou, boa noite. 3178, prossegue de Alfa, chamante da Juliette. De Alfa, chamante da Juliette, 3178. Antes da Juliette, Centro 2178. Atenta ao tráfego da Azul que contorna a ponte, após a passagem do mesmo ingresso via Juliette para remota 104 no pátio principal. Faz o Azul, ingressa no pátio e remota 104, Centro 2178. Decola os 28, controle 120, último 8. 08, boa noite, 305. Controle Salvador, boa noite, tá, 3305. Boa noite, 3305, contato radar, sou 330, saída Fuca. 30 Fuca, 305. 180 graus, 59. Vou decolar de 500. Salvador, Oceania 6224, pushback acionado 3. 6224, mantemos a escuta aguarda para início do push. A tomada na nave da Azul que está no pátio 3, prestes a iniciar o táxi. Afirmativo, está na sua escuta para início do pushback 24. 4959, pronto para o táxi com 52 a bordo, alternando Aracaju, autonomia 2 horas e 57 minutos. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 11895, altímetro 1016, bom voo. Segue em frente na Alfa, Encontro espera, 1895, obrigado, boa noite. Boa. O Xener 6224, coordenando com o tipo de solo, após a passagem da Terra Calda, tem livre puxo. Com a afirmativa agora na passagem da TR, após tem livre, 6224, obrigado. Autorizado a alinhar e decolar, vento 180 graus, 5 nós. Livre decolagem, obrigado. Salvador, boa noite, está 9962. Então, 9962, identifique chegada Bonf, desça para 4.000 pés, 1016. 4.000 pés, 9962. 1016? Sim, 1016. Obrigado.